Agora o céu da LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Abias, A-B-I-A-S, Abias. Agora é que vocês se enroscaram. Pensam que é um só? Na Bíblia aparecem 9 pessoas com esse nome. 9. Vamos lá. Irmão de Joel, filho de Samuel, que foi juiz em Berseba. Primeiro livro dos Reis. Abias, filho primogênito de Jeroboão, primeiro rei de Samaria. Esse príncipe adoeceu gravemente. E sua mãe, consultando o profeta Ahias, cuidando alcançar a cura para o filho, recebeu como resposta uma ordem de voltar para casa, onde o doente morreria logo que ela regressasse, e que seria ele o único da sua geração a ser sepultado no sepulcro dos reis, porque os outros seriam devorados pelos cães ou pelas aves de rapina. No terceiro livro dos reis, porque são 4. Qual é o terceiro Abias? Exato, 5º rei de Judá, filho de Roboão e de Maaca. Toda a sua vida esteve em guerra com Jeroboão. Teve 14 mulheres e delas teve 22 filhos e 16 filhas. Não reinou mais que 3 anos apenas. Também está no terceiro livro dos reis. E o quarto, Abias? O quarto não foi um homem, foi uma mulher. Mulher de Esrom, da tribo de Judá. Aparece no primeiro livro de Paralipômenos, ou Crônicas. E qual foi o número 5? Também é nome de mulher. Abias, mãe de Ezequias. Esta já aparece no 2º livro de Paralipômenos. Número 6. Abias, um sacerdote, companheiro de Zorobabel. E onde é que aparece este? No 2º livro de Esdras, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Abias, número 7, nome de outro sacerdote signatário do pacto no tempo de Neemias. Este, é claro, aparece no livro do próprio Neemias. Número 8, um dos descendentes de Benjamim. Este Abias aparece no primeiro livro de Paralipômenos, ou Crônicas. E, finalmente, número 9, um Abias que era descendente de Arão, irmão de Moisés. Também no primeiro livro de Paralipômenos. Claro que o estudo das personagens bíblicas favorece o entendimento do próprio texto bíblico. Isso é que é saber Bíblia, não é decorar versículos, capítulos, dizer de cor, páginas inteiras. Não, a gente quer saber quem é a personagem, o que fez, o que apresenta para a posteridade. Principalmente agora, neste fim de ciclo. E quem foi Abdomalek? Muitos dizem Abdomeleque, mas isso lembra outra palavra desagradável. Nós preferimos ficar com os antigos. Abdomelec, criado do rei Sedecias, etíope de nascimento. Abdomelec, temendo que Jeremias morresse de fome na prisão, o grande profeta Jeremias, solicitou com insistência ao rei que o libertasse. Alcançado o livramento, Deus recompensou sua generosidade. Depois de ter Nabucodonosor queimado o templo, saqueado Jerusalém, mandado prender Sedecias, e depois de ter mandado degolar todos os seus filhos na sua presença, depois de ter mandado tirar os olhos ao mesmo rei, após cometidas todas essas barbaridades, concedeu a Abdomelec e ao profeta Jeremias liberdade para irem aonde bem quisessem. E onde é que aparece este cidadão Abdomelec? Que outros chamam de Abdomelec. Exatamente no livro do profeta Jeremias, a partir do capítulo 38, versículo 7.